Paul North, and Mantenha em 5-0 na chegada, bom que intercepte a chegada em Alagoas. Bom dia. O 961, bom dia, linda, com a pista no 0, vento 170 graus, 089. Decoladas 26, controle 1 no 9.8. 098, bom dia. Controle Salvador, bom dia. O 961, mandado para cá, suba e mantenha. Meia zero. Vigilante. Saída da El. Saída da El. O senhor não deixa a gente direto para algum caso desse aí possível, né? Mais direitinho. Qual o campo que você quer agora? Prende. Inicialmente azul. Leda, aguardando. Fique sua frente fora da terminal. Grato, amigo. Quando Leda. Da Mari 1018. Está executando algum desvio? Afirmo, fechando para o dia 050. Estamos mantendo a flor 045. Vamos manter até aproximadamente através de Mari. Então está realizada até o 080. Informe ao término de desvio para orientação de proa e sequenciamento 6570. A velocidade para 240 nós. Então, é só confirmar, é autorização 080? 080. Então, descendo para o 080, 240 nós. Vamos lá no tempo de lá para 6570. Ah, está quem está aí? É Rono de Siqueira. Ok, Rono. Siqueira. Um abraço, bom voo para vocês. Eu quero seguir. Tchau. 060 para o 050, boa noite, Neto. Autorizado descida até 2000 pés. Ajuste do altímetro 1018, livre elétrico e localizador. Até 2000 pés, 1018, vai informar no localizador. No 8000. Para 4018, aguarde a autorização do final do procedimento. Está seguindo o tráfego da companhia Boeing 737-13, 12 milhas à sua frente. Reduza para 2409. Chegada Mari, Federal 9970, informe necessidade de desvio. Informe caso necessidade de eventual desvio. O ABS 670 tem condição de ser decorado agora. Apta 6570, desça e mantenha 5 mil pés, ajustou de 2018, está agora 4,2 milhas oeste de Salvador, vetor, sequenciamento direita 060, limite desta proa, EDMAIC 100 descida. Sim, curva direita 060, descendo para 5 mil pés. Limite ao QDMIC 1-0-0-5-9-6-5-7-0. decolagem para o norte, vento no meio 0 graus, 1 0 norte, piloto comando. Gente, guarda 105, queria confirmar um estimado de distância da localidade. 895. 895. Obrigado. Com 759, redução para 1709, 2000 pés, entre LF, localizador, 1018. 2000 com 1018, reportará no localizador e tem uma redução, no 1709 da rua. Salvador, bom dia, Gol 1865. Passando agora o marcador externo, embaixo travado. 1865, vento no 60 graus, 109, prezado pouso, custo no 0. Livre pouso no 0, 1865. Olha o ato, 6570, nessa proa, pode ser executar o localizador? Direito na proa 0. 90, intercepto localizador, 6570. Gente, obrigado, pro 090, autorizado localizador, o 6570, descendo para 5570. Gol 1093, desça e contenha 2000 pés, 1018, no localizador, aguarde autorização para o final do ILS, velocidade 210. Ele está reduzindo, deixando para 2010. Localizado, localizador, com 096. Autorizado assistir o reporte ao término, aguardando vetoração para final do procedimento. Controle Salvador, bom dia, o Guardião 05. FM. Guardião 05, bom dia. Bom dia, 05. Entendo que prossegue com o norte. E presente está de visual Valéria, informe visual com local de sobrevoo. Reportará o local de sobrevoo, Guardião 05. Na 6570, ajuste de navegação, velocidade 229. 7220, ata 6570. Desça e mantenha 3000 pés, 1018, 6570. 3018, 6570. Estabilizou o ILS, não está com prazo. Salvador, bom dia, 1759, passou tudo certo. 1759, bom dia, informarei que está livre. Abençoe. 865, solo aos 41, taxi via Alfa antes da Juliette, reporta a frequência 1, 2, 1, 2, 1, 1. Quero chamar 2, 1, 9, Alfa antes da Juliette, bom, 865. 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, obrigado. O 1759, vento 1,60 graus, 089, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, não no zero, 1759. Oi, Salvador, bom dia, essa 3171, pronto, no ponto de espera da 1,90. 3171, bom dia, mantém o ponto de espera agora. Mantém, 3171. Federal 9970, vetor, sequenciamento esquerda Proa 030 e 20 QD Mike 80 0805 2018. Afirmo, desça e mantenha 3 mil pés na 970. Bom, 093 está estabilizado, visual. 093, torre no 8. 8974. Vai permanecer na área com manobras de evolução ascendente e descendente. Caso tenha alguma necessidade de evolução, setor está livre, não há tráfego conhecido a reportar. Reporte para livrar a região. Pode confirmar para o guardião da sua controle. Está livre manobras no setor, reporte para livrar a região de Valéria. Reportará para alisar a região de Valéria, guardião 05. Sol as 44, livra direito, táxi Alfa, Juliette, portão 09. Confirmando, Gol 9759, Sol as 44, livra direito, táxi B Alfa, Juliette, portão 09. Tá, Alfa, portão 09, Gol 9759, ligado. Está 6570-2000-LS-2018, a cruze já estabilizada? Negativo, estabilizando agora o APSA 6570. Meia dúzia de milhas de cima, completando o torno 2895, 6570. na pós aeronave na curta final, ali mantendo o zero. Pós aeronave na curta, ali mantendo o zero, 3971. Federal 9970, descendo 2 mil pés. Ajustou, permanece 2018. Reduz a velocidade para 2109. Federal 9970 para interceptar o curso do localizador, curva à direita para o 055. Livre LS. Solas 46, livre táxi. À direita, Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, portão 11, bom 093. Na 3171, no vento 160 graus, 109, precisado é colapso no zero. Livre de colapso, estudo no zero, tá 3171 graus. Juliette para o 09, 0979. Afirmativo, Juliette 09, por favor. Apsa 6570, vento de 160 graus com 9 nós, o altímetro no 018, autorizado pouso na 10. Autorizado pouso 18, Apsa 6570, na 10. Apsa 3171, decolou os 48, chame o controle em 119, decimal 8, tenha um bom dia. 119, decimal 8, grato, coordenação, um ótimo dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, TAM 3171, decolada da Euleda, passa agora 2400. TAM 3171, contato radar, 3600. Sobe ao nível 360 graus, TAM 3171. Escuta. Tá pronto para a decolagem? Pronto. Ali, mantenha preparado para a decolagem, está logo autorizado. Sempre. Localizador 0970. 9970, torre na noite 95. Bom dia, Bom dia, compete aproximação ao guarda-pista livre, federal. O APSA 6570 no solo aos 49, ao livrar à direita, chame o solo 121.9, perdão, 121.1 e tenha um bom dia. Direito 21, bom dia, 6570. Controle, 3171, solicita voar direto, Leda. 171, mantenha... Manterá a perfil da subida, TAM 3171. O TRIP 5328, livre a decolagem da 10, vento de 160 graus, 9 nós. Livre a decolagem, 5328. 3153, desça aí, mantenha 4 mil pés de chegada. Bom. Apsa, perdão, Sideral 9970, cheque o trem, o vento de 160 graus, 8 nós, está livre o pouso na 10. Chegamos o trem, ele indica que está embaixo travado, Sideral 9970. Trip 5328, decolou 52, chame o controle em 119, decimal 8. Bom voo e bom dia. 198, obrigado. Torre Salvador, está 3. 5197, ponto espera 90, visual para programa final próximo. O 35 no 7, após o 737 de pouso, a linha mantém, vamos lá. Ok, após o 737, a linha de mantém, 35 no 7. Trolli, bom dia, trip 5328. Três, dois, oito, contato radar, vigilante, sai da PUCA. Sente, sai da PUCA. sideral 9970 no solo aos 54, ao livrar à direita, chama o solo em 121 decimal 1 e tenha um bom dia. Quando a direita vai chamar 121, bom dia. Corrigindo 3325. Ono 3325 com Recife agora, graças, um bom dia, tá 3, Ono 7, Ono. 35 no 7, o vento de 1,50 graus, 8 nós, livre a decolagem da 1,0. Tá 35 no 3517 decolou 56, controle em 119, decimal 8, bom dia. 198, negando, bom dia. Tá, tá. Olha, Salvador, bom dia, o Dan 3597. Passar agora 2 mil pés, perfil da Arbor. O azul 40-40, bom dia, ali mantendo, zero. Ali mantendo, 40-40. Mantendo o perfil 3597. Zero, livre a decolagem da 1-0, vento de 1,60 graus com 8 nós. Meia vinte, bola azul 40-40. Soleonta 3597, está desvio à direita para 280 por aproximadamente 40 milhas. Quem solicitou? O 3597, desvio à direita para 280. Livre desvio, eleva, resolve? É, em Elefa também tem a conformação, tá bem à esquerda de Elefa, mas ainda pega um pouco a posição. Pode ser que a gente necessite um pouquinho à direita novamente. Ok, após desvio Elefa. Após desvio Elefa, volta 3597. Controle, bom dia, azul 4040. Azul 4040, contato, cadastro. É, confirma a instrução para azul 4040. Controle ao azul 4040. Azul 4040, contato radar, sobe mantém 340 Valeda. 340 Valeda, azul 4040. Na 3527, chamo Centro Recife, ONU 288, alterna 1260. ONU 288, alterna 1260, da 3527. Salvador, é o 35322? 3153, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 8. 2000 pés, 3153, 1-0 no 8, pode desconsiderar a restrição em pelo? Está livre da restrição, reportado. Livre e reportará. Está autorizado com a zona. Negativo. Ok. Controle o 353281. Prossiga. Poderia coordenar a proa direto Campina Grande? Chama o Centro Recife, ONU 2685. Solicite mesmo. 2685, ok. Azul 4040, chama o centro Recife, 3325, alterna 1251. 3325, 251, bom dia, 4040. Salvador, muito bom dia. 354901, pronto, no ponto de estado da Onzada. 354901, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento no meio, 0 graus, 0 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 4901. Desavisado, 3 atrás. 3-1-8-9-5, bom. Torre, vai ser um obrigado. Salvador, bom dia, tá 3290. Salvador, bom dia, tá 3290. 3890, chamei 1-2-1 nesse momento. 2-1-1. Torre Salvador, bom dia, tá 3153. Final na 0, baixar e travar. 3153, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 08. Na 08, prossegue, aguarde pista livre, até 3153. 3153, livre pouso, pista 10, vento 160, graus 10, nós. Livre pouso na 10, até 3153. 4901, decolada 07, chame o controle 119 decimal 8, bom voo. Controle 198, grato, até o volto 547, 4901. Controle Salvador, bom dia, trip 4901. 4901, contato radar, mantenha o 340, boa vida. 340, voando direto Leda, 547, 4901. Aguarde recoordenação, Tandro 253. Obrigado. Controle Salvador, trip 4901, indiano na proa 210. Gente, proa 210, por quantas milhas? Aproximadamente 30 milhas, 4901. Seguro? 4901. A escuta, prossiga. Tem condições de vapor seguro direto? Afirmo, seria pro ideal. Daremos as formações. Tá gente. Grato, vapor seguro. Agora um pequeno desvio à esquerda, vamos lá, ainda mantendo a proa 213 aproximadamente, após 5 milhas, voaremos por seguro. Gente, temos centro Recife, 1251, alterna 1-3325, em ponto de desvio. Muito obrigado, bom serviço, até logo mais. Até.